Sono, saibas que sou eu, aurora boreal pousando em seus trigais. E se uma estrela encandecesse no breu dos teus breus, hás de saber então das trevas que me são mortais. E hei de vergar-me então como o mais feliz dos plebeus, para dizer-te o quanto meu amor é teu. Ateu e herege como os fariseus, que um dia Cristo expulsou do templo sem lhes dar perdão, chicoteando, escorraçando aqueles vendilhões. E eu me sinto tal e qual ao porco e vil que nem provou da hóstia. Que roubou sem dó as cordas do teu coração e encordou com elas sua enorme solidão.